Sei que a vida sempre traz surpresas que você não quer. A alegria que se acaba, a paz que vai, a guerra vem. Perguntas então, o que será de mim? Se já não existe solução, o que vou fazer? Jamais te deixará, a todo instante te fará feliz. Sei que a vida sempre traz surpresas que você não quer. A alegria que se acaba, a paz que vai, a guerra vem. Perguntas então, o que será de mim, se já não existe solução, o que vou fazer? Deixe entrar dentro do teu coração o amor que nunca falhará. Amor igual a todo instante te fará feliz. Esse amor que eu falo agora é Jesus. Amor que nunca falhará, amor tão grande.